Let the sunshine in. Abba, Fernando Fares, I'm So Glad That I'm A Woman. Ainda Milk Sugar, Let The Sunshine In. Whitney Houston com George Michael, I'm Your Baby Tonight. The Course Dreams começou o Flash House de hoje. Então é o seguinte, não sai daí, o segundo bloco tá pedrada também. Você está ouvindo Flash House. Todos os sábados, às 22 horas. Uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Todos os sábados, às 22 horas. Na Rio Sul Rádio. 6h35. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Preparados para os desafios da vida? Venha descobrir um mundo de possibilidades. Colégio Santa Ângela. Educação infantil, ensino fundamental e médio com sistema Ari de Sá. Matrículas abertas. De 23 de setembro a 20 de dezembro. Maiores informações pelo telefone 3355-3026. 3355-3026. Colégio Santa Ângela. Uma educação a serviço da vida. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House de hoje vai começar com CC Music Factory, Just a Touch of Love. Teremos, olha só, hein? Frank Sinatra, Ciron, Capela, Ahá e New Order. Olha só o playlist pré-anunciado. Então, aumenta o volume aí, meu amigo. Just a little bit. We'll be right back.

in this heart.